coração que existe entre formas e visão. Palavras entre rasgos que apelam à perfeição. Disso tudo que eu já fiz, não vou te agradar.